Mike Alpha, confirma para Delta destino. 284 radial. E a proa? Ok, me mantém a proa. Mike Alpha, confirme a proa e Delta destino da presente. Proa 284. Este autorizado direto de China, Golf Mike Alpha. Golf Mike Alpha, direto de China, está livre a pressão para 085. Autorizado, Golf Mike Alpha, confirma o estimado de pouso. Aguarde um minuto. Uno 425. Uno 425, copiar. Foro 983, 360 para Guarulhos, copia? Positivo, positivo. O Foro 1983, está autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, pela Apres U21 até Trive, após direto para Poços. Decola da cabeceira 10, curva direita, subida Arbor, transição Elefa, transponder é 5451, e o controle opera em 119.35. O 983 autorizado 360 para Guarulhos, na Apresulu 21, Trive, DCT Posse, cola 10, direita, Arbor, Elefa, 5451, 1935, 1935. O Golo 983, correto cotejamento, chame pronto para acionamento, portão 5. Maria. Mike, é com quilo, desça para 500 pés, ajuste 1014. Funcionamento e pushback na remota 12. 9181, correto, tá livre acionamento, chama para o táxi, voltinho para o 04. Chamará. Quilo. Papatango Vitor Bravo Whisky, confirme para o B. Charlie Serra, reporte em Paripe, ingressando no Interlagos. Tá com uma tesourinha do litoral, mil pés, reporte para regresso ao Farol da Barra. Gente, na mantendo a linha do litoral. Golf Mike Alpha, prossiga. Sente, com passo quantas milhas? Uma milha. Sente, reporte reaproando destino, Golf Mike Alpha. Mike Alpha. Mike Eco Kilo, reporte atingindo 500 pés. autorizado, Charlie Charlie Serra. Táxi 05 a bordo Goiânia, 5 horas e 20. 5 a bordo Goiânia, 5 e 20. Tá livre o táxi via Pátio 1 no Índia e Alfa, no ponto de espera a torre 1862, eu que negar 1014, bom voo, bom dia, hoje é minha sala, 9188. Sente autorizado Pátio Índia Alfa, 186, 1094, ajuste 9181. Bom trabalho, senhor, obrigado. Temos um tráfego agora na sua posição de 3 horas, 4 milhas, no rumo do farol de Itapuã, mantendo 500 pés, para pouso em Salvador. Objetivo, eu tenho tráfego aqui no esquerdo, ok? Gol na 260, desça para 2 mil pés, ajuste na 094, livre LS, reporte estável. 2014, apadramos estável, gol no 260. Charlie Charlie Serra, visual Cono 7? Exatamente. Torre 118,6, bom pouso. Obrigado. Salvador, bom dia. Salvador, Charlie Charlie Serra. Quem me chamou? Salvador, Charlie Charlie Serra. Próxima rotatória, visual Cono 7. Entre reporte rotatório, já interceptando o 7, o Charlie Charlie Serra. Aqui, Oxanay 9181, ponto 010, pronto. Oxanay 9181, autorizado ainda a colada 10, vento 1 no 0 próximo, 2 mais. Livre alinhada de colada 10, Oxanay 6281, 9181. Ingressão no final 7, Charlie Charlie Serra. Tem porta 3 milhas fora, Charlie Charlie Serra. Outra aproximação no 7, reporte 3 milhas. Afirmo, vento 1-0 graus com 10 nós. Mais 2 minutos vai iniciar o push aqui no ciclo, ok? Ok, ciente, então reporte iniciando. Reporte. Salvador, bom dia, gol no 397. Informação, internet, escuta autorização, Congonhas, São Paulo. Goro 397, bom dia. Copia o 360 para Congonhas. Irmão. Goro 397, autorizado para Congonhas, São Paulo, nível de voo 360, pela Afro Zulu 16, até Belo Horizonte, após direto para a posição Trive. Recorda da cabeceira 10, com curva direita, subida da Eulê da Bride, em Bride intercepta a Afro Zulu 16, o transponder é o 5463, o controle é 1935. Goro 397, cortejo. Copiaram 360, autorizado até Congonhas, via Pesulo 16, BHZ, DST Bridge, decolando no zero, curva direita da Elmida Bridge para interceptar o via 5463, o transponder 1935, o controle Salvador, o gol no 397 no portão 3. No 397, correto o cotejamento, chame para o acionamento do portão 3. Chamada nessa, portão 3. E 81, decolado agora aos 23, controle 1935, morro. 1935, bom dia. Eco Kilo, informa o tráfego a mil pés, próximo ao farol Itapuã, não interfere. Na presente, cruze o eixo de aproximação da 10, o Mike Eco Kilo. Na presente, autorizado cruzamento do eixo da 10, informa o tráfego na aproximação da 17. Charlie, Charlie, Sierra, ponto autorizado no 7 110.8. Serra. Assim, o Campo Avista, Golan 2, minha gata. Complete final, torre 186, bom pouso. É, bom dia. Mike, é coquilo para base da 17, baixo travado. Gente, aguardando o pouso, é, o Mike é coquilo. Gente, observando a aeronave. Oi, bom dia, Golan 260, final INF, estou no Zé, baixo trabalho. Avistado, reporte externo, o, no 260. Vamos ali. Eco Kilo, condição de pairar na cabeceira 17? Afirmo. 110.10 autorizado. Kilo. Charlie, Charlie, Tierra, solo agora os 25, qual pátio? Direita, frequência livre, está ingressado, bem-vindo, boa pátio. Sinal da 17, baixo travado, o Mike é coquilo. Ok, pista já se encontra livre, tem pouso autorizado, vento 120.10. Pelo. Iniciando, Golan 260. Centro 260, pista livre, pouso autorizado, vento 190 graus com 10 nós. Livre, pouso 190, Golan 260. Tem o perfil da saída? Ok, é, se possível, pelo menos Ilpur. Tem. Frequência viu estacionar, eu tava com o Mike acudado no pátio de passagem, fazendo giro de manutenção, fica atento. O Eco Kilo, frequência viu estacionar, bem-vindo. Salvador, bom dia, Oxené 6140. Para o táxi, o voo 983, Rio B, 112, 350 Galeão. 350 Galeão, 112 a bordo, voo 983, livre táxi, Pátio Uno, Índia Alfa. No ponto de espera, torre 1862, tem um bom dia. Obrigado, Índia Alfa, 1862, voo 9. Oxa, 6140, copia 350 para Recife. Copia, mantive para Recife. Oxa, 6140, autorizado para Recife, nível de voo 350 pela Upper Whisky 58. Decola da cabeceira 10, com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. O transponder é 5466, o controle em 119.35. Autorizado nível 350 para Recife, decolando da pista 10, curvando à esquerda, perfil Pucaju. Transponder 5466, o controle do sistema 35, chinelo 6540. Viu, nós todos não estamos conseguindo contato via telefone com o Centro Recife. Chame o mesmo em 12545, solicitando a pro ao mesmo. Muito bom. Tá, obrigado aí, amigo. Desculpa incomodar você. Puxa, portão 3, funcionamento, PNHB 14, chama para o táxi. Ok, tá pronto, chama o táxi, 317. Turco, o voo 983.090.1. No 983, o vento no momento, 130 graus, com 9.10.9, pista livre, autorizada a linha decolar. Livre, livre, aí é decolar, 9.260, livrando na 3.4. O Gol no 260, tá livre o táxi via Alfa e Juliette, portão 8. Alfa, Juliette, 8, 260. Tá 309,6, desço para 2000 pés, Senegal no 014, autorizado sinal leste, aposto estabilizado. 2000 no 014, vai reportar estabilizado em 3896, informa o tráfego 2 horas, 8 milhas, mantendo 1000 pés no o rumo oeste. Kilo Alfa, informa o tráfego 10 horas, 7 milhas, é um Alfa 321, descendo para 2000 pés, rumo nordeste. Dentro do tráfego, agora sim, o Alfa, da marca, retornando para Itapati. Está inserido para a coordenação Kilo Oeste Alfa. Decolado 31, na boa Páscoa, controle de 935, bom voo. 935, boa. Controle, bom 983, bom dia, passa 1500. Bom, 1983, bom dia, contato radar, suba para o nível de voo 360, sai da arma. 360 na Arbor, gol 1983. Solo com 397, táxi com 4 horas, Galeão é alternado com 122. 122, 4 horas e Galeão, tá livre o táxi à direita no ponto de Vera Torres, 2862, eu queria negar, MIG 14, bom voo, bom dia. MIG 14 à direita, 2862, ponto espera, mas a gente passa de lado. São 3896, completo sinal, Sam Torre, 118 decimal meia. Torre, bom dia, vou no 397, ponto de espera pronto. O traço da TAM a 1 milha do externo, linda cola sem parada? Assim, ok. Autorizado, 120 com 10, com o 397. A linha decola imediata, 397. No 4, chame táxi. Autorizado, perfeitamente no portão 02, CNN, 6, 6, 6, 6, 11, 4, 10. Aproximação 3896, informa um Boeing já iniciando a rolagem, aguardando pista livre, 3896. Aguardando 3896. Nove e meia, foi autorizado, destino zero, 130 graus, com 11 nós. De repouso, destino zero, 3296. No 397, declara agora as 37, controle 1935, bom voo, bom voo. 1935, 397. Controle Salvador, bom dia, 397 da Gol, Nadael, cruzando 2000. Vamo 397, bom dia, contato radar, suba para nível de voo 360, saída da El. 360, 397. Solo 38, direita 121, decimal 9, solo livrado, bem-vindo. 219 na direita, entrada 3890. Azul 4235, despara nível de voo 050, chegada bom. Voltando 983, SAMI Recife, 126, decimal 0, aferme 128, decimal 8. 28, bom, 923, bom dia. 3896, prossiga na Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette, portão 7, tá perfeitamente. Solo Salvador, Oceanair 6140, 3 horas e 45, 105 a bordo, 105 a bordo, alternando Salvador, 35 a bordo. 345, 105 a bordo e Salvador, tá livre o táxi à direita no ponto esperador 186, bom dia. Bom dia, livre táxi, 286, ponto espera, Oceanair 6140. Vitorinha Juliette, é pra Cairu, é isso, confirma? Ok, tá autorizada do número mil pés, pela linha do litoral, corredor Axé, Cairu. O Vitorinha Juliette decola da 17 com curva direita pro corredor Axé, o transponda 060 e o controle 1935. Zero único a bordo no pátio 4 da DEI, chame a torre 18.6 para acionamento, taxa de decolagem, voltinha do dia 14. Vitorinha Juliette, bom voo até na terra. Impressionante, chame o táxi, Júlio.